Era esse o espírito da época, espírito de sacrifício pelos ideais evangélicos, sacrifício da própria vida, se necessário. E ninguém